Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Aqui é Joel Suki. Que o pariu, meu irmão. Aqui é Theo Luz e Doble Bosta é uma merda. Aqui é o Joab RX e a sua alma é minha. Ixi, Mari. E aqui é o Neto Mario e eu tô esperando sair o jogo do Nicolas Cage. Nicolas Cage The Game, né? É, dá um jogão essa parada aí. E no episódio de hoje vamos falar sobre adaptações de jogos para o cinema. Quais jogos gostaríamos de ver na tela de cinema? Eu já disse jogos que já viraram porqueira. Puta que pariu, né? E porqueiras que não são jogos. Meu Deus do céu. então vamos lá, vamos pros e-mails. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Se você está gostando do AzilaCast, envie e-mails com sugestões, elogios, críticas para o azilacast@azileitor.com.br. Isso, nós aguardamos, lemos e corrigimos os erros de português de todos que enviarem. Também. E no Twitter, siga também o Azileitor no Twitter, o endereço é o twitter.com/azileitor. E o iTunes, se você tem o iTunes instalado aí no seu PC, você pode clicar no link aí embaixo e assinar o Azila Cash no seu iTunes. E se você não tem o iTunes, você pode fazer o download normal para ouvir no seu MP3, clicando no nosso link e naquele linkzinho que sempre tem abaixo, né, do post do cash. Sim. E colocar salvar destino como ou salvar link como, para você escutar no seu celular, MP3, MP4, no som do carro, naquela caixinha, né, que todo mundo usa. tudo adora. Tem. Agora eu tenho uma dúvida. Aquela caixinha, ela seria um MP o quê, mano? Porque ela é tipo um cubo, é tipo, né? Um cubo. Onde você coloca o seu pendrive, ela faz uma zoada do caramba, né? É verdade, tem gente ali que fica enchendo o saco da galera nos ônibus aí. Pois é, pois faça a diferença. Coloque o Azila Cash pra tocar naquela caixinha no máximo volume do seu ônibus. É verdade. Obrigue os seus companheiros de trajeto a ouvirem o Azila Cash. Primeiro e-mail, Zivaldo Júnior. Queria primeiramente parabenizar vocês porque os casts estão ficando cada dia melhor. Eu queria dar uma sugestão de cast. Temos que falar dos Tokusatsu, que foi algo que marcou a nossa época. Tokusatsu são aquelas séries japonesas. São aqueles japoneses que vestem um uniforme e combatem monstros gigantes, né? É, cara, tem uma história de lendas, mitos sobre a loira do banheiro. Olha aí. Isso faz uns 10 anos atrás, quando a minha família tinha viajado para passar um feriadão no interior. E aí o meu primo e eu começamos a falar das lendas e principalmente sobre a loira do banheiro. Os caras tarados, né, naquela época. Meu irmão e meu outro primo mais novo, que deveriam ter uns 9, 10 anos, estavam ouvindo. E aí tu sabe como é criança, né? Então, a gente percebeu que eles estavam ouvindo. E aí os caras decidiram pregar uma peça nos meninos. Pegadinha do Zivaldo, né? Primeiro, quando eles iam tomar banho, nós ficávamos batendo na parede pelo outro lado e não falávamos nada. Aí eu... Irmão, mas que maldade, porra. Cada vez mais as batidas iam ficando mais fortes e eles sempre ficavam comentando. Ei, cara, quando tu vai tomar banho, tu escuta algum barulho? Aí o outro sempre respondia. Eu ouvi, deve ser a loura do banheiro, doido. Eu sei que o grande finale foi quando meu primo foi tomar banho já bastante assustado. E nós fizemos o mesmo de antes, batemos na parede. Só que dessa vez a gente queria arrepiar mais. Eles pegaram aqueles canos de instalação elétrica, aqueles canos amarelos de plástico. É, aqueles tubulares que são meio maleáveis. Tinha uma brecha no banheiro do... da casa desses caras, aí o cara colocou esse caninho, aí começou a fazer o barulho. Aí o moleque saiu correndo pela casa, pelado, gritando, chorando. Socorro, a loura do banheiro veio me pegar. O cara correu tanto que dava pra ganhar São Silvestre. Você falar que o cara tava nu, né? Ah, é. É mesmo. Depois disso, meu irmão ficou super assustado e eles não tomavam mais banho no banheiro, só no quintal. E a mãe ainda tinha que estar perto pra banhar eles. Aí tu imagina a cena, né? Os caras tomando banho de roupa no quintal e a mãe do cara lá com um porrete na mão pra qualquer eventualidade. É mesmo. Valeu, cara. Sucesso nos caches. Valeu, Zivan. E o próximo e-mail vem de Georgiana Souza. Olá, jovens azileitors. Confesso que quando ouvi o Neto Maru falar da perna cabeludo, fiquei meio assim, porque eu tenho medo dela, cara. Meu Deus. É, depois do cast eu também fiquei com medo dela. Mas, gente, esse cast foi bem diferente, curioso, gostei muito. Ah, sobre a lenda da Medusa, o que já ouvi foi que ela era uma sacerdotisa a Vênus e que era tão bonita quanto ela. Então Poseidon apaixonou-se, mas ela não correspondeu. E ele continuou a persegui-la e a estuprou dentro do templo. Cara. E a coitada pediu ajuda a Vênus e a Vênus ignorou ela por ciúme. Revoltada, ela pediu ajuda a Vênus, aliás, pediu ajuda a Atena para se vingar de todos os homens. Então a Atena lhe transformou naquilo. Caralho, olha aí. E mas tinha um lance que ela fazia um barulho quando estava próximo de uma mulher para não machucá-las. Ah, é? Essa daí eu nunca tinha ouvido falar, não. É aquele chocalho que tem na ponta da cauda da medusa, aquele chocalho de pobre. Sim. Ela Sim. emite aquele barulho para diferenciar os homens e as mulheres, porque ela não ataca... É tipo um sonar. É, porque ela não ataca mulheres, só ataca homens. Mas pera aí, mano, a medusa não enxerga? Enxerga. E como é que ela não diferencia visualmente? Ah, mas tem um detalhe, né? Ela enxerga, mas hoje em dia, né? Vai que ela se engana. É mesmo, tem razão, tem que usar o chocalho realmente. O Big Brother que não nos deixa mentir, né? É verdade. E a Georgiana acrescenta, sim, minha mãe não me deixa assobiar. Caramba, só que a Georgiana, na verdade, a família dela, a avó dela, foi vítima do carro preto, cara. Meu Deus do céu. Mas, na verdade, foi o médico que se aproveitou por ela morar sozinha com minha prima. Disse que ia operar a catarata de seus olhos, que estava acentuada, e, na verdade, ele roubou sua córnea e de outros velhinhos, meu irmão. Que é isso, cara. Caramba, bicho, o médicozão tarja preta, cara. Essa história eu já ouvi falar em outros, inclusive em outros estados também. Gente, minha mãe pediu pra eu falar que o velho do saco, no tempo dela, tinha um caceteiro pra criança dentro do saco. Meu Deus do céu! Caramba! E disse também que na verdade essa serpente é de um túmulo dentro do cemitério São João Batista. Meu Deus. Que é tudo acorrentado e que todo mês é feito um exorcismo. Nossa. Caramba, bicho. Agora, graças ao Joel Suc, também vou ter medo do Mimirã, ó. É, porque eu sou a última a sair do escritório. Gostei muito do cast, mas olha aí, mais um indício da serpente da catedral, cara. Será que isso aí tudo é tipo um duto, que uma coisa liga a outra e tal, e ela... Será que esse duto passa por Fortaleza inteira? Será que é por isso que o metrofone foi pra frente? Meu Deus! Pois é. Os funcionários estão trabalhando lá, estão morrendo. Pois é, pode acontecer. Ninguém sabe e talvez ninguém saberá, mas vamos em frente. Meu Deus. E o próximo e-mail aqui é do famoso nosso ouvinte ilustre, o Jim. Cara, o consagrado Jim. Galera, deu mau valor o cash. Descobri que as duas cobras que apareceram no quintal lá de casa foi culpa do Neto que assobiou. Mas na época eu não sabia, eu pensei que era mentira. É. Também veio corrigir a parada da cobra gigante. Olha aí, cobra gigante de novo. Na verdade, não é lá, e sim no cemitério João Batista. Meu irmão! De novo a história. Eu começo a ficar assustado, bicho. Cara, porque... olha aí, e ele ainda comenta, lá tem uma tumba que é amarrada por correntes, olha aí de novo. Meu irmão, agora eu fiquei instigado, ó. Eu digo que isso aí pede a nossa primeira matéria investigativa, o cara bater fotos desse túmulo aí acorrentado e tal. É. Quiçá da cobra, né? Conversei com um couveiro, caralho, que é isso? Conversei com o coveiro lá e ele disse que todo ano eles trocam as correntes porque a cobra bate nas laterais tentando fugir. Caralho, bicho. É, irmão. Dizem que a cobra era uma menina que xingava muito a mãe, então ela foi transformada em cobra e vive lá até hoje. Tá bem feito também pra ela, porque a menina que xingar a mãe é isso aí mesmo. Vocês esqueceram da maior lenda urbana do Monte Castelo, o Isaías. Realmente, porque a gente não quis falar do Isaías, porque o Isaías rende um cast inteiro, lado A e lado B, mano. É. Aí, o Isaías é outra... Na verdade, o Isaías é uma figura mais mítica, né? Ele não é tanto uma lenda e tal. Tem toda uma mitologia aí em volta dele. Tem gente que diz que já viu, entendeu? Pois é, tem todo um legado aí em cima do Isaías, mas brevemente vocês saberão mais a fundo quem é essa figura mítica, o Isaías. Com certeza. E próximo e-mail do nosso colega Paulo César. E aí, galera do Asilo Leitor, aqui é o Paulo César, o cara que finalizou Dino Crisis 2 98 vezes. E passou da fase com a venda amarrada nos olhos. Queria dizer que sou um asilado de plantão no Asileitor. Ouço quase sempre e gosto muito dos casts, principalmente nas histórias de locadora e Revolução dos Arcades. Queria apontar que teve um cara da locadora jogando Dino Crisis 2 e tava meio que tentando um pouco de dificuldades e tal. Aí disse: "Ei, mano, é por ali." Aí ele: "Não, não preciso de ajuda de noob não, meu irmão." Aí eu: "Ó, oh, doido, mas eu finalizei na época, o cara ainda era novo e tal, eu finalizei esse jogo 44 vezes." Porque aí aqui ele justifica, porque naquele tempo era meio novo e tal, devia ter só uns 12 anos, jogava só um ano e tal. Aí ele: "Bicho mentiroso, meu irmão." Aí eu chamei o Ederson, que era o responsável da parada lá. O Ederson foi lá: "Cara, eu acho que esse bicho que finalizou foi bem umas 100 vezes, porque o negócio de dinossauro é com ele mesmo." Agora eu tenho outra dúvida: será que o cara finalizou 98 vezes o mesmo CD? Será que o CD abriu um buraco, alguma coisa assim? Vamos aguardar a resposta do Paulo César. Também queria apontar uns erros no KOF que vocês falaram. E o time do Brasil não tinha Leona, era Ralph, Clark e Hayden. Que eu acho que a gente corrigiu, não? Isso aí? Foi. Até o 95 era esse trio aí. A partir do 96 entrou a Leona e saiu o Hayden. E no 97 o cara que tinha o murrão, o vulgo Galactic Phantom, não era o Clark e sim o Ralph. Eu queria fazer um pedido, se fosse possível, vocês colocarem um cast sobre Seu Madruga. Seu Madruga, caralho, Seu Madruga. E Seu Madruga está em todos, e o Seu Madruga, ele até atualmente anda levantando uma polêmica, né? Teve um cara que colocou aí no Twitter uma foto de um cara no metrô idêntico, né? O Seu Madruga. Nossa, será que era ele? E um outro cast também legal, ficaria um sobre Highlander. Highlander, cara, Highlander é foda, hein? O do Highlander a gente tá preparando aí um mega especial, até porque já estão surgindo aí novidades, né, sobre o remake da franquia. Com certeza. E provavelmente, muito brevemente, vocês estarão tendo um dossiê completo aí sobre o Highlander. E se for possível também, falem por favor de Resident Evil e, como não podia deixar de dizer, o já famoso e consagrado Dino Crisis. E também tem uma história aqui de locadora. que a parada foi a seguinte: uma locadora aqui perto, que o dono da locadora teve a genialidade de pegar um memory card, furar com uma furadeira, cara, e colocar uma corrente presa junto com um pedaço de cabo de caralho. O cara queria fazer uma arma, bicho, com um memory card. É uma beleza. Aí teve uma vez que o cara foi pedir o memory card pra gravar um jogo, aí a mulher mandou trazer o memory card. Aí ela vinha trazendo o cabo de vassoura e o memory card nele. Aí o cara, quando viu, disse: "É, mano, mas tu vai me bater?" Aí o dono: "Não, cara, esse aqui é o memory card." Aí o jogador disse: "Que memory card mais botoso é esse, mano?" Ai, meu Deus. Mas tu já imaginou, Dupe? É, mano, gravar aqui e tal, o cara vem com porrete, mano, na mão. Agora tu imagina que é o cara nessa locadora, tá jogando aí: "Ei, cara, eu quero salvar aqui o minha memória aqui no Final Fantasy VII. Aí o dono da locadora vira assim: "Aí, 07, traz a vassoura." Queria muito ver um filme 3D do Oddworld, Abe Odyssey. Alguém já viu esse jogo? Vixe, meu irmão, essa daí foi criativa. Falou grego totalmente pra mim aí, viu, mano? Porque nem de tudo disse agora me comoveu. Ó, tá, é um jogo que ficaria interessante, mano. Oddworld 3D, mano. Eu sempre chamei esse jogo de o jogo do chupa-cabra. Aí é mesmo! É verdade! Mais conhecido, o né? Chupa-cabra. Não é pra jogar, não. De que console é essa porcaria? É do PS1, mano. É tipo como se fosse um Prince of Persia, mano. Sendo que o cara controla o chupa-cabra. É verdade. Cara, a história desse jogo aí é muito massa, cara. Mas pera aí, mas esse jogo tem história, mano? Como é que cria uma história num bicho doião desse, mano? Esses bichinhos aí, eles são tipo escravizados, né? Por uma raça lá de monstros, ET, sei lá o que é. Mas ele é um ET. É, mano. Aí no mundo dele, ele é tipo como se fosse o escolhido ali. É como se fosse o Neo do Matrix. Puta merda, viu? Imagina como não é que é os caras normais, mano. Aí ele passa por vários cenários, né, pra poder salvar o pessoal da raça dele. É um jogo com história comum. Agora, quando tu falou o lance do 3D, mano, que eu imaginei aqui, meu irmão, tá uma franquia que renderia muita coisa. E eu ainda digo mais, se fosse feito pela Pixar, era Oscar na seta. E eu ainda digo mais, se fosse feito pelo Spielberg, era Oscar na seta. Cara, se botar até o filme da minha gata aqui em casa, ele... Da tua gata? Olha o gato. A gata miau aqui. Gata miau. Os jogos que a gente comentar aqui, a gente vai colocar vídeos aí no post pra galera se ambientar, né? Do que jogo a gente tá falando. Sim, sim. E até pra desmistificar, porque é como o Joab RX diz, muita gente deve conhecer a parada como chupa-cabras e... Tô sabendo o nome real, né? Verdade. Tu falou em filme 3D. O único filme da minha lista aqui que eu imaginei que ficaria bom em ambiente 3D e tal era o Gears of War. Mano. Gears? Por quê, cara? Porque, vamos dizer, na minha mente, não sei porquê, o Gears of War ficaria muito próximo, mas do Avatar, eu acho. Aquela parada de raças alienígenas, de bala pra todo lado. Mas o Gears em si já é um filme, praticamente. O bicho é muito bem feito. Sim, sim. Se tu juntar as CG dele tudinho, aquele filme tudinho, dá um filme só massa. Mas e um filme com atores, é porque os personagens do Gears of War é só os bombadão, né? Eu acho que não tenha nenhum ator, um naipe dos caras ali não, do Gears of War. Não sei, mano. Sempre aparecem uns caras. Tem aqueles caras, mano, que ficaram, como é que se diz, desempregados depois dos 300, né? Tem também aquela rapaz e gente boa dos mercenários. Ah, é. Que eu aí fora a porrada de Mr. Olympia aí, que deve estar desempregado também. Pai do Chris daria um bom personagem, né? Ele fazendo o negão lá do Gears of War. Aquele bicho, aquele personagem ali do Gears ali, mas o bicho é... Mas são duas árvores juntas, não é só uma, não. Marcos Fênix daria certinho o Batista do WWE. Batista ali ficava bom. Qual, mas o Batista, mano, pra mim esse bicho é igual o The Rock, vocês não acham, não? O quê? O The Rock? Ele quer se achar o gente boa, mas não é. Ficou cor assim. Pois é. Mas o Rockzão aí já tá em outros filmes. Mas o Batista realmente daria um bom Marcos Fênix. Se colocasse uma barbazinha nele. É, mas aquele efeito especial que o cara aumenta um pouco, né? Estilo Chapolin e tal. Já tá, ficava bom. O Theo também ficava bom como um personagem do Gears of War. É, mano. Aquele alienígenazão doideiro ali. Vixe. Tá doida, mano. Eu ia ser ali, sabe quem? Só aquele corpo estendido lá que tem no começo. Bom dia, Xanalu. Passei a vida dentro de canos, vamos! Filme de ação com bala, eu acho que ficava bom também um filme do Blackthorn. Eu acho que o Blackthorn daria um bom filme nos anos 90. Hoje em dia eu acho que ele não arrecadaria bilheteria, não dava... A verdade, eu acho que a história do Blackthorn já existe em vários filmes por aí, então... É porque eu acho que é aquela coisa, mano, vamos dizer, nos anos 80, 90, que o Schwarzenegger popularizou na decisão da escopeta, era massa, você, bicho, meu irmão. Só que hoje em dia, bicho, o maluco com jaqueta preta e escopeta, mano, eu não sei. A galera encontra bem na esquina, né? Mano, o cara é malandro. Assaltar a Pag Menos aqui com uma jaqueta preta e uma escopeta. Vem aqui, vizinho. Vou dar uma lapada aqui no Super Metroid, ó. Agora o Super Metroid, mano, ele me lembra muito é o Alien, o naipe pois dele. Pois é isso é que eu ia acabar de falar, mano. Tu acabou de tirar a palavra da minha boca. Tá ruim, viu? Quando eu acabei de dizer Super Metroid é uma personagem mulher, aí eu me lembrei que na história do Alien, a bandida lá é uma mulher e tal, que não sei o quê. E fica prenha lá do alienismo e tal. Que diabo é prenha? Explica aí pros ouvintes aí. O Alien saca que ela é fêmea, que pode gerar um bebê e rebola um bebezinho dentro dela lá. É um bicho muito nojento, toma. Mas tu sabe por que é que eu acho que o Metroid não daria um bom filme, mano? Porque, vamos dizer, tipo, a história do Metroid, mano, é meio que um monólogo. Vocês não acham, não? Tipo, é só a Samus lá. Porque tu visualiza o filme graficamente, realmente ele ficaria bom e tal. Só que não teria muitas cenas. Seria só, tipo, os pensamentos dela e tal. Ela dizendo lá algumas paradas. Eu acho que ficaria estranho. É mesmo. É, deleta essa merda. Quer saber mais nada. Ficou uma bosta. Se fosse ruim, pior, né? Eu dirigi. O filme nem saiu, já é ruim, né? Mas vai que sai, né? Ninguém falando que... Eu deleto a minha opção e fico sonhando aqui com World of Warcraft em filme. Ah, World of Warcraft. Vou ficar com ele. O World of Warcraft ele já tá cotado aí pra ter um filme dele. Quem tá cotado pra dirigir o WoW é o Sam Raimi, o mesmo diretor aí do Homem-Aranha 1, 2 e 3. Se ficar uma merda desse filme aí, macho, mas, eu viajo mas lá pros Estados Unidos e quebra a cara desse Sam não sei o que aí. Uou, mano, não tem como ficar um filme ruim, mano, porque vai ser cheio de efeito especial, não vai ter pouquíssimos atores que vão ser humanos mesmo, e é aquela história de guerra medieval, mano, na pior das hipóteses, vai valer o cara ver os efeitos visuais. Tipo, pensando por esse lado aí. Tem outros anéis também. Agora, porém, eu soube de uma novidade muito desesperadora. É. Que ele provavelmente irá atrasar pra 2012. Ixi, velho. Ixi. Do vai se acabar ali, aí pronto. Não, mas se ele se estrear no meio de 2012, ainda dá tempo. É, porque eu tenho que assistir, eu tenho que morrer nem ser lá dentro do cinema. Assistir, né? Ui. O mundo se acabando e eu lá assistindo. Tem um jogo que eu acho que daria um filme muito bom. É. Só que eu nunca joguei, eu só sei de comentário. Que é o Shenmue, vocês já jogaram? Ah, Shenmue do Dreamcast, eu já finalizei um. Por quê, mano? Eu não cheguei a jogar ele, porque na época a hora do Dreamcast era pela hora da morte e tal, aí... Não rolava, não. Mas os comentários, mano, que eu me lembro do Shenmue, era que o pessoal dizia que a história do jogo era fantástica e tal, tinha um enredo muito forte. E vamos dizer, o Dreamcast concorria com o Play 1, né, ainda, acho que não... Ou já existia o Play 2? Já tinha o Play 2. Mas realmente a história dele é muito boa, daria um filme mesmo de artes marciais e tudo mais. Sendo que é aquela velha história do... O cara mata o pai dele, fica puto. Pronto. Esse bicho vai atrás de vingança. Agora, um jogão clássico que daria um filmezão irado. Um clássico, diz aí. O Sunset Riders. Meu amigo, agora você deu uma mermi. Como é que eu não pensei nisso, velho, mano? Como é que tá as crianças, Sunset Riders? Não, mas ficou muito perfeito, mano. Sunset Riders ser um filmezão muito louco. Se bem que agora, pensando bem aqui, tem um filme de faroeste que chega a ser um Sunset Riders, sabia? Não sei não o nome. Todos os caras que tiver um louro e um maluco com sombreiro. Não, é um cara, bom nome. É um louco filme. Que tem um amigo que é um sombreiro. Se lembra? É um filme que que o cara vai começando a fazer tipo uma equipe. Aí o cara vai fazer um... Vai atirar. Aí o animal é ceguinho. Aí ele não consegue atirar direito. Pá, aí dá um tiro logo no meio dos infernos. É o jovem demais para morrer. É isso aí, é. Que eles vão... É, os caras estão tudo bem novinho mesmo. Aí eles vão tipo fazendo uma ganguezinha, tem né? Até assim. Um índio. Pois é, justamente. Sendo que todo filme de... Faroeste tem os índios. Todos os filmes de Faroeste tem um índio, né? Sendo que no Bateu Correr, o índio é o Jack Chan, né? É, um não, índio mas chinês. Eu acho que é esse filme aí que tu falou mesmo. O Owen Wilson faria o cara lá louro. O mexicano seria feito pelo... Deixa eu ver aqui quem. Só seria feito pelo aquele inimigo do... Inimigo do Homem de Ferro ali, mano. Qual, mano? Nick Herc? Não, mano, um bono, vocês já viram aquele Onde os Fracos Não Têm Vez? Vixe, puta que pariu! Esse filme aí, todo devido eu achei de assistir e deixava pra depois. Javier Bardem, né? Pronto, mas esse maluco aí ficava massa, como o cara do sombreiro. E o maluco lá que usa uma rosa, o cara botava o Rick Mar. O chefão, é, né? Ficava bom, mano. Bom dia, Xanadu! Victory. Passei a vida dentro de canos, vamos! O God of War, mano. Puta merda, agora... Esse daí ficava bom, viu? Agora o God of War é um jogo que eu tenho medo que seja adaptado pros filmes, viu? O jogo é muito bom, cara, pra... Tá ligado, escolher o mal, né? É mesmo, mano. Tem como esculhambar não, mano. É só botar um cabocão lá ignorante, metendo pau em todo mundo e frescando com os deuses. Ah, mas se você olhar bem, eu não vou dizer que chega bem perto o Fúria de Titãs, né? Não chega perto, chega meio longe. Mas a história. Ah, mas basicamente Fúria de Titãs é osso, Fúria de Titãs ali, puta merda. Não, mas eu tô dizendo a história, mano. O doidinho da terra que vai lutar contra os deuses, com os titãs, né? Tá, entendeu? A história vai no mesmo rumo. Mas em termos de luta. Pra God of War, ele já tava sendo cotado pra ter uma adaptação mesmo. Inclusive, o diretor do filme ia ser o Brett Ratner. É o mesmo diretor que dirigiu o Aura do Rush 3. 1, 2 e 3. Não, mas boto fé não. Boto fé só no... Eu boto fé ali no Peter Jackson. Peter Jackson. Eu só boto fé no... Esqueci o nome do baitor de novo. No Quentin Tarantino, mano. Pronto. Se o Quentin Tarantino assumisse o filme aí, era... garantiu meu ingresso. E eu sei até qual ator que faria ele. Eu também sei. Se chama Taylor. Daqui uns 3 anos eu vou ficar daquele tamanho ali. Aí vai ficar só a massa. O dia que daqui uns 3 anos tu tá careca e olha lá. Mas se fosse... Tá doido, se fosse contigo, eu valia o ingresso do God of War. pra tu ter uma ideia, os caras vão avacalhar, mano. Porque o God of War é uma história... O jogo é altamente violento, cara. Eu aposto que vão querer colocar o irmão dele também na história. Aí vão mexer alguma coisa com a história, cara. O Paul... Aliás, o Mike de Luca falou uma vez. Esse Mike de Luca, ele era um cara que tava responsável por trazer o Metal Gear Solid pras telas de cinema também. Metal Gear, mano. O Metal Gear também é outro jogo que... Já faz tempo que tá aí com essa adaptação pra... Enganchar, né? Inclusive, o David Hayter, que é o dublador do Solid Snake, ele tava escrevendo o roteiro do filme. Dublador pra onde, menino? Pra português? Não, o David Hayter, mano, é o dublador do Solid Snake no jogo, mano. A voz do Solid Snake. A vozinha, sim. Tu acha que os caras iam contratar um americano pra dublar em português, mano? Não, é porque eu nem... O Paul W. Anderson, que é o diretor do Resident Evil, ele tentou comprar os direitos do Metal Gear pra fazer o filme, mas não conseguiu. Aí deram um filme pro Mike De Luca, que é um produtor de filmes aí como o Aura do Rush, o Seven. A Sony, na verdade, engavetou o projeto desde 2007. E o Mike De Luca, ele falou uma coisa que eu acho que é verdade, porque ele disse assim, ele disse que os jogos... Eles podem ajudar na venda do filme, quando ele vai pro cinema. Mas o contrário, não, pode ser que não aconteça. Mas eu acho que isso aí é... Não é tão certo, porque, por exemplo, quando você assiste um bom filme, e aí qualquer um de vocês, eu garanto que fez isso, vamos dizer. Qualquer um desse cast aqui, eu garanto que quando assistiu a primeira vez o Homem-Aranha, saiu correndo e foi jogar o jogo do Homem-Aranha em casa, o Homem-Aranha 1. É. E isso eu acho, mano, que depende tudo do filme, mano. Se o filme for bom, o cara vai sair do cinema, mano, tipo, querendo ter mais daquilo. E uma das primeiras válvulas que o cara encontra pra isso aí são jogos. Deleta essa porra aí também. É, mano. Não quero saber dele, não. Vamos pro próximo, E o jogo do Chrono Trigger? Filme do... Ixi, meu irmão, isso aí era o próximo da minha lista. Aí eu me deleto dessa parte aí agora. Esse é outro jogo que eu acho que eu teria medo de quando saísse em filme. Porque o Chrono, de longe, ele tem uma das melhores, vamos dizer assim, enredos do universo de RPG. Além de ser um dos melhores, o enredo do Chrono, em teoria, é simples de se entender. Porque o que é o enredo do Chrono? É um vilão muito do mal e tal, quer destruir o mundo e ele tem que matar o vilão. É o sketch clássico de um filme. Aí já ganharia pontos. Quais os outros pontos que ganharia? Entraria viagens no tempo, mais pontos. O outro grande ponto do Chrono tem personagens carismáticos, que aí já garante a trilogia, o sucesso da série e tal. Agora é óbvio que teria que ter algumas adaptações, principalmente do Chrono em si. Porque o Chrono como personagem chega a ser meio estranho, se tu imaginar, vamos dizer, ele como um ser humano normal e tal. Chrono Trigger só daria errado se os caras fizessem a mesma parada do Dragon Ball, mano. O Chrono Trigger, se o cara fizesse o mínimo ali de esforço, mano, ficava um baita filmão. Dá pra fazer uma trilogia, tranquilo. Tranquilíssimo, mano. Tu é doido, mas, mano. Agora sempre tem aqueles diretores, mano, que o cara vai andando assim nos estúdios aí. O que é que tu acha da gente fazer uma bomba agora? Vamos gastar dinheiro de besta, né? Vamos gastar 130 milhões pra arrecadar 2 milhões, né? Tipo assim. O Call of Duty, mano. Aí. Moderno. Aí. Aí. Aí. Aí. Esse aí. Cara, Call of Duty é um filme total, viu? Eu não sei porque eu não joguei o jogo, não, mas... Aí o problema é aquele velho negócio. Filme de guerra com a mesma história, só o que tem. Acho, mas Call of Duty é uma mamada, mano. Faz a mesma bosta do que um monte de jogos. Call of Duty é o quê, mano? Call of Duty é uma mamada pro cara adaptar ali pro... É, mano, até eu. Eu vou fazer agora no caderno aqui, amanhã a gente pega pra vocês. Viu? Eu entrego, a gente vai bater ali no estúdio de filmes ali, a gente faz. Até fanfilmes aí feitos do Call of Duty, cara, que ficaram muito bons. Mas qual é o enredo do Call of Duty? É o quê? Os caras são terroristas? Os caras são CT? Simplesmente é um grupo de soldados americanos que estão combatendo soldados russos, terroristas russos. Mas não já tem um filme desse estilo, não? Tem. É isso que eu tô falando, é. Filme de guerra é só o que tem, tudo a mesma merda. Por isso, né? Que ele é uma mamada pra adaptar. Mas bala por bala, a gente já tem o Trop, então não teria tanto impacto o Call of Duty. E os jogos que já viraram filmes? Na minha lista aqui, mano, só tem um que foi bom, que eu acho que foi o único que foi bom mesmo, e o resto tudinho foi meio que uns quebra-galhos. Vocês já assistiram o Prince of Persia? Eu perdi 6 conto, mano, nessa parada aí, fiquei puto no dia. Tu assistiu no cinema? Foi, mano, me roubaram, mano, disseram que o filme era bom e tal. Vocês são uns cagão mesmo, mano. Aquele filme ali é só o filé, mano. Ué, sabe qual foi o problema do Prince of Persia? Eu não vejo qual é o problema dele, não. Me diga qual é o problema dele, então. O problema do Prince of Persia, cara, é porque foi o seguinte. Os caras disseram que eram os mesmos produtores ali do Piratas do Caribe. Pois é, eu já fui com expectativas pro cinema. Vixe, meu irmão, vai ser um filmão e tal. Ah, puta que pariu, eu assisti um Prince of Persia estilo Piratas do Caribe. Isso é foda. É muito bom. Aí, o que é que acontece? O filme foi meio enrolação. O filme não é ruim. Ah, tem tudo a ver com o jogo, mano. Não tem muita escapatória, não. Tô doido, mano. O jogo não é enrolação, não, mano. A dagazinha lá, ele descobre a parada, o efeito da bicha lá e tal. Efeito da bicha. Eu queria que o cara fosse mais magro. Eu queria que quem fizesse o protagonista fosse o Tony Jaa. Pra mim ficava melhor. Puta merda. Falou agora. Mas pra mim o protagonista daquele filme, mano, tinha que ser estilo Aladdin, mano. Aquelas paradas de ele, no mínimo, do jeito do Jack Chan ali. O cara ser maleável e tal. Quando tu vê um cara meio pesadão e tal, não sei o quê. E eu ainda desconfio que aquele bicho tinha barriga. Por isso que botaram aquele colete nele e tal. Principal é o Jake Gyllenhaal, né? Que o cara que fez lá o Brokeback Mountain. Boiola! Esse filme aí é... Tá chiota esse filme? É um colete muito imenso, viu, macho? Ô, colete imenso aí, filho. O cara que foi cotado ali pra fazer o Príncipe Dastan no filme, né? Tinha sido o Zac Efron e o Orlando Bloom pra fazer o príncipe lá. Esses bichos são cantores? O Zac Efron é cantor. E o Orlando Bloom? Orlando Bloom é um cara, o Legolas, mano, do Senhor dos Anéis. Ele é mais magro, pelo menos. Pronto, o Orlando Bloom é o Will Turner, mano, do Piratas do Caribe. Will Turner, olha. É? Eu não vi a graça, mas beleza. A comédia é o piratão lá frescando com ele, é. Jack. Jackzão lá. Mas realmente o príncipe lá era pra ser um árabe. O cara não tem nada a ver, mano. O cara tem o olho azul, o cara ali. Agora, um dos filmes aqui que eu marquei como relevante foi o Max Payne. Vocês já viram esse? Max Payne eu já vi, mas não assisti ainda. Não jogou o jogo. Porque, assim, o Max Payne, quando eu vi o filme, eu não sabia nem que era um jogo na época. Mas o trailer, cara, do filme foi muito bom. Eu, vixe, meu irmão, esse trailer aqui tá massa. Eu assisti, mano. É um filme muito bom, mano. Você não tendo jogado o jogo, vale muito a pena. Pra quem gosta de assuntos sobrenaturais, misticismo, filme de suspense e tal, com dose de ação. É estilo menino, né? Estilo. Como é aquele filme? Constantine, né? Pronto, vamos dizer, ele é como se fosse um Constantine. Só que ele tem mais cenas de ação, porque o Constantine ele é muito mais esotérico, né? Vamos dizer assim. O Max Payne não, mancho. O maluco. Dá tiro, duelo de espada, rola uma ação. E depois disso eu fui ver o jogo. E o jogo também é muito bom, é nesse estilo. Eu vou atrás dessa porra, eu. É jogão. Resident Evil 1 eu achei até mais ou menos, né? O 1 também eu achei interessante. O 1 eu gostei e tal. Na verdade, o 1. No final. O final do 1, eu me arrupiei todinho. Ah, o final do 1 é bom. Aquela cena ali daquela é porque cachorro o final do 1, mano, pra quem jogou Resident 2, você dá pra se arrupiar mesmo. Pois é, macho. O cara se arrupia, macho, dos pés à cabeça e não falta nenhum cabelo. Meu é amigo, aquela é tipo de porra que o cara tá assistindo no cinema. Porra, mas esse filme tá uma merda, perdi o meu ingresso e tal. E quando a mulher abre as portas, dá pra parar do cara. Meu irmão. Caralho. O cara fica... Salvou o filme, né? Não, mas o filme todo foi interessante. O Resident, o 1 é interessante, o 2 é interessante menos, e o 3 é interessante mais ou menos, e o 4 eu não sei, eu não vou comentar sobre o 4. Porque eu e não o lembro. Tirante, mano, o Tirante. Tem um 5, né? 5? Tem um 5, não. Tá. Ou é o 4 que eu não assisti? Tem um 5. Tem um 5, não tem? Tem. Pois é, o 5 não assisti de jeito nenhum. Vai ser... Mas o 5 vai sair, né? Vai sair, né, o 3D, não? Já saiu, já tá no cinema, meu filho. Já passou, foi no cinema, já. Tá doido? Foi não, mano. Ora, se eu vi na eu não vi, não. Cartaz aqui na locadora da mulher aqui, menino. É aquele que é 3D também, é? É aquela locadora que baixa o filme da internet. Não, eu vi no trailer aqui, na mulher aqui. A capa até é aquela loura lá apontando o revólver e tipo caindo assim, ou pulando assim pra trás. Todas as capas do Resident Evil aí. É dizer isso, ó, meu irmão. Só muda a roupa e os arranhados, mano. Ah, mas pois é, né? Eu só sei que é isso. Mas... Eu acho que isso é um golpe, mas se tu for lá e alugar, é o 4. É mesmo. Ah, o 4 é aquele do deserto, né? Não sei, não assisti. O do deserto é o Prince of Persia, né? Vocês lembram ali da maquiagem dos zumbis? Vagamente. E daí? A aparência dos zumbis. Quem fez a maquiagem daqueles caras ali foi o Marilyn Manson. Foi não, mano. Foi. Inclusive... Ixi, mano, bichozão, fim de carreira, viu, mano? Porque o cara era... Um roqueirozão mega foda, mano, e foi terminar sendo maquiador, mano. Puta merda, viu, mano? Deixa eu ver aqui uma analogia boa. Tu chegar lá no alicate. Eu sou mais eficiente do que ele. Tu chegar lá. Chegar ali na churrascaria do alicate, mano, e ver o Zezé de Camargo cantando lá, mano. O que é que tu vai pensar? Puta que pariu! Tu vai levar gelado de novo. O cara tá fudido, mano. Tocando no alicate aqui com o violão no pescoço, mano. Tá lascado. Filmaço ali, mano, que foi até profetizado por ele, o Neto, foi o Final Fantasy VII. Pra mim, esse daí é o único filme baseado em jogos que deu certo, viu? Até porque, mano, os caras já começaram bem, não escolher ator humano, né? É. Os caras, meu irmão, vamos botar aqui os computadores e tal, esses bichos atuam bem. Pra mim, a melhor adaptação de longe de jogos pra cinema. Só não valeu o ingresso porque essa porra não foi pro cinema. Se fosse, eu teria assistido umas 3 vezes. É, ficou foda, cara. Final Fantasy VII ficou muito bom. Tenho 3 DVDs. Eu tenho a versão Dark Beta. Tenho a versão Dark. Tenho a versão Olha. Licenciada no Brasil. E tu tá com fora. É. Agora que caiu a ficha. É. Até por fora, o meu Final Fantasy VII, o filme, o Dark versão beta, eu paguei uns 15 conto, mano, nesse bicho. Na época era a hora da morte ali. A imagem de qualidade, a imagem Dark DVD. Imagem de qualidade mega extra. Se você comprar a versão licenciada no Brasil, você perdeu uma porrada de extras. Você só encontra na Dark DVDs. Dark Mas... DVDs é doideira mesmo. Passei a vida dentro de canos, vamos! Pronto, agora, peraí, mas agora que a gente falou de Final Fantasy, todos os outros são no máximo razoável, viu? Bom, bom, não tem nem como ser. Só ressaltando, é Final Fantasy Adventure Children, viu? Procurem por esse nomezinho de baixo que faz uma diferença doida. Um filme que ficou razoável, que eu me diverti muito na época que eu assisti, foi o Mortal Kombat. Da onde, mano? É? Tô pobre. O filme é bom, cara. Puta que pariu. Mas qual Mortal Kombat? Primeiro Mortal Kombat. Meu irmão! O filme é bom, cara! Tu sabe qual é o primeiro grande erro do Mortal Kombat, mano? Que o Johnny Cage foi baseado no Van Damme, mano. Foi não? Foi? Como assim? O Johnny Cage, mano, foi baseado no Van Damme. E quando os caras foram fazer o filme, botaram outro cara pra ser o Johnny Cage, mano. Nossa senhora. Foi por isso que ele dá aquela voadora rodando. E a única coisa que presta nesse filme, pra mim, é o Scorpion. Ah, Scorpion é foda. A luta dele contra o Johnny Cage é foda. E a Sonya Blade, quem ia interpretar ela era... câmera um dia. Caralho! Aí salvava o filme. Aí. Mas olha aí. Tudo já aconteceu um acidente com ela, teve um torcer o pulso. Que foi mentira, mano. Os caras ligaram pra ela: não, vamos gravar, não sei o que, bicho, mas torceu o pulso aqui. Ed Boon é um dos criadores do Mortal Kombat, do jogo. É aquele maluco que fica dando um gritinho, né, na tela. É, tal. Foi ele que dublou o Scorpion no filme. É, mas eu tenho uma dúvida, mas é negado dizer que quando aquele cara aparecia no meio do jogo, o cara apertava Start, sei lá o que era, e acontecia alguma coisa. Ah, aquele doido que vai... Pois é. Mas quando você aperta Start, você tem uma luta contra... algum contra ele. Contra ele? Ah, contra ele não, doido. É contra o ninja lá. Podia ser o... Era, mano. Podia ser outro ninja lá. Deu uma porrada. Tu já conseguiu fazer isso aí? Já. Você tá pronto, já sei. Eu até já sei. Nesse Mortal Kombat 2, eu acho que é o 2. Quando você aperta o Start, você tem luta contra o Reptil. Ah, o Reptil é o personagem jogável. Personagem normal, mano. Ah, não. O 2 não é. É, nessa daí eu solicito auxílio aos ouvintes. Se alguém souber, pra que serve a porra do cara que fica aparecendo lá direto? É pra ir batalha contra alguém, mano. Sendo que eu não tô lembrando quem é. É nada, é mesmo? É não. Eu tô achando que é o Reptil. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que é o Reptil. O Reptil é um personagem jogável, mano. Reptil. Quando você passa perto do Start, é contra quem? Ninguém. Sendo que eu nunca consegui, não, meu. Me lembro que o pessoal dizia esse bicho aparecendo no meio da tela e então tal, apertava, nunca deu em nada. Mas o Mortal Kombat, o filme, eu gostei muito. Eu não gostei muito, não. Assisti na sessão da tarde ali, tal, quebrando um galho. Não, eu acho que ficou um filme razoável. Inclusive, o Liu Kang, eu acho que ficou parecidíssimo com o Liu Kang mesmo. Tu vai bem mentir que tu só não gostou do Liu Kang porque ele é aquele irmão daquele ninja gordão. Aquele ninja que é policial, é? Não. O O ninja gordão louro, é mano. O grande da ninja tá pesado, né? Pois é, mano. E o Kang só ficou massa por causa daquele irmão dele. Tu é doido? Eu me lembrei logo, vixe, mas esse bicho aí é o irmão do ninja da pesada, deve ser massa. É. E ainda digo mais, mano. A atuação dele no ninja da pesada, pra mim, foi melhor do que a do Liu Kang, mano. É, ficou muito bom no ninja da pesada. Porque no ninja da pesada, mano, o cara detonava, mano. Fazia altas manobras e tal, o bicho era um ninja mesmo. No Mortal Kombat, ele só dava aquele chutinho do Liu Kang no ar, né, e tal. O que ficou marcante nesse filme aí é a música. A música zona ali. Eita. Até hoje reina aqui no meu computador. É a música clássica da academia, né? Do Mortal Kombat. É sim. Um que eu acho, mano, que é assistível. Vamos dizer, que não decepciona tanto, assistir. Nem nada. Não dá pro cara assistir, é o Tomb Raider. Tomb Raider. Não, acho que cabe melhor falar do... Se bem que vocês não assistiram, certamente. Do Hitman, Assassino 47. Não, o Hitman quebra um galho também e tal. O filme legal, interessante também, é massa. Mas o Tomb Raider... E mano, o jogo é muito bom. Não, o jogo do Hitman, se você tá de saco cheio do Metal Gear, joga o Hitman, quebra um galho. Mas o Tomb Raider, cara, ele rendeu 3 filmes e tal. E é aquele tipo de filme que você assiste domingo à noite, no SBT e tal, não tem nada pra fazer, mas ele dá pra você assistir, é, então pega no sono. É aquele velho filme que dá pra você quebrar um galho, né? O cara tá assistindo nada, porra nenhuma. É, não, mas porque tá tarado pela Lara Croft, e aí tu fica querendo assistir essa porra. Angelina Jolie, né? Pois é, mano, Angelina Jolie. Eu me lembro que o Théo uma vez, mano, comprou uma revista de videogame, mano, só porque tinha a foto da Lara Croft nua, mano. Nua assim, né? Da cintura pra cima, mano. Sendo que era a Lara Croft, mano, do PC, mano. Porra, velho, todo poligonal, mano. Eu me lembro que esse bicho chegou na maior expectativa. Aí, olha aí, não sei o que eu disse. Sendo que a foto falando, dela. Pera aí, mano, tu tá fazendo comentários do João botando meu nome. Ai, pra porra, mano. Os peitos da Lara Croft tudo quadrado. Puta que pariu. Acho, sendo que era a mesma cor tu pegar a foto dela, botar no Paint, mano. E a mesma cor que era a barriga dela, cobrir a camisa. Pronto, era essa foto. Aí o Theo lá alucinado e tal. Aí, meu irmão, não sei o que e tal. Tipo, cara. Final Fantasy, aquele Warriors Within, eu acho, o nome do filme. É por isso que eu disse que o Final Fantasy você tem que procurar pelo nome, porque o Adventure Children, ele é muito bom. Agora, esse aí que o Joel Suki disse, puta que pariu, mas é o pior filme de longe, mano. Tu sabe que esse filme aí, ele quebrou a Square, né? Foi mesmo. Mas por que o filme foi tão ruim de uma maneira, mano? Porque foi uma burrice de marketing imensa. Os caras fizeram o filme com computação gráfica. Só que, vamos dizer, quando você faz um filme Final Fantasy, o mínimo que você espera é pegar os jogadores de Final Fantasy. Sim. Que esperam o quê? Lutas de espada, violência, GF, chocobos correndo e tal, beleza. Aí os caras fazem um filme de ficção científica, mano. Ah, pá, puta que pariu, mano. Acho que a Square, ela gastou 137 milhões pra poder fazer esse filme. E não apurou 10. e ela só não quebrou em duas bandas, mano, porque na época que esse filme aí saiu, não tinha internet. Aí o cara ainda era aquele lance, rapaz, ó, alguém vai ter que assistir o filme pra ver se é bom. Aí de um grupo de 10 pessoas, ainda de um cara lá e tal, aí o cara, não, mas o filme é ruim mesmo, não vá não e tal. O pessoal tava com esperança que o filme fosse bom, porque o diretor do filme foi o Hironobu Sakaguchi, o próprio cara que criou o Final Fantasy e fez esse filme. É o que eu tô dizendo, mano. A história desse filme, mano, é uma coisa que só o cara que é asilado de um jeito tão grande de Final Fantasy, mas que sabe a história por detrás da história. Aí eu acho que o autor da série, tal, o garotão, deve ter ficado meio puto que lá pelo Final Fantasy 7, 8, a negada já tinha desvirtualizado, né, a série dele. Aí esse bicho, não, vamos voltar às origens agora e tal, fazer o filme aqui do meu jeito, não sei o que. Cagou o pau, mano. Não, esse... Quer que eu te diga em números qual é o prejuízo do cara? É. O Final Fantasy, com orçamento de 137 milhões, arrecadou mundialmente só 85 milhões. Vixe, ainda arrecadou foi bem. Ainda foi... Mas isso é mundial, meu filho. Pra mundial, isso é uma merda. Um golpezão federal. Ainda aí, foi bem ali. Essa merdinha aí, que vocês estão achando muito, abriu um rombo de mais de 120 milhões nos cofres da Squarezone aí. Mas aí teve malaquice de contador, mano. Porque esses caras gastaram 130, recuperaram 80 e ficaram com prejuízo de 120, mano. Pois é, realmente. Aí tem alguns, sei não, viu? Uma parada errada aí, eu também acho, mas... Eu acho que o esquema deles era decretar falência pra pegar um dinheiro da seguradora. A gente não pôde registrar esse momento, mas logo quando tinha saído esse filme do Final Fantasy 1, foi uma bomba total, aí eu falei com o Neto assim, vixe, meu irmão, já pensou se os caras fazem um filme do Final Fantasy 7? Reguei ali a Square. E aí os caras fizeram o Final Fantasy 7. E aí reguei a porra da Square e a gente não ganhou nem um centavo, mano, em cima disso. Puta que pariu. E o Double Dragon. Passa, porra, mano, meu. Filmão, mano. Esse aí é filmão, mano. Da onde filmou? Rapaz, eu vou falar só uma coisa. A minha frase de entrada já define tudo. Não, mas vai lá, diga que tu não gostou no Double Dragon. Isso é uma bosta. Sabe o que é uma bosta? Uma coisa que não presta. E por que tu não presta? Um mugangoso. Um monstro lá que é mugangoso, que é inimigo dele, depois fica amigo, sei lá como é a história, nem me lembro mais. Um capa fake, tem um negócio. Fica gigante tomando uma papa lá, né? É, fica um negócio até nojento, aí o outro tem um golpe especial lá que não sei, que bate não sei aonde, vai não sei pra Ai, te lascar, mano. Não, mas tipo, qual é a história do jogo do Double Dragon? Nenhuma, que pelo que eu me lembro, era só alguém era sequestrado, né, sempre assim. A namorada do cara, velho. Aí ele e os dois irmãos saem descendo cacete em todo mundo até achar a mulher, não é isso? É. Então pronto, macho. Então o filme não foi errado, não, mano. O filme tá certo. Perfeito. Pois é, mano. Olha lá. Se você for falar todo o filme que tem a história de acordo com o filme, com o jogo, e que presta, a gente, os filmes bosta, tudo não são bosta. Por são, quê? Sim. Porque eles estão de acordo com o filme, com a história. Não, mas veja, a gente tá falando de um jogo de 8 bits, que o jogo, a função do cara era andar pelo mapa, descer o cacete em todo mundo. Não tinha diálogo, não tinha profundidade. Qual é a profundidade que os personagens do Double Dragon têm, mano? O jogo diz aí, uma vertente, tu sabe que os caras são homens e sabendo tá pronto, acaba aí. Então a história do jogo, do filme se dá a quê? Se aquele inimigo lá, os golpes especiais lá, os negócios, não se dá a quê? É isso que eu acho, mano. O Double Dragon, o filme, não é tão ruim porque o jogo não é tão profundo, mano. Os caras só aproveitaram a franquia. Colocaram dois malucos lá, um asiático, diga-se de passagem. Mark da Cascos. Não sei o nome dele. Fez o filme Esporte Sangrento. Foi o filme de capoeira. No jogo, os poderes do cara eram normal, né? O cara batia e tudo mais e tal. Mas agora no filme, cara, os caras fizeram a parada lá do medalhão, não sei o quê. O medalhão, mano, tem que ter um medalhão. Mas nem tem, mano. Os caras eram tipo os Power Rangers, né? Que era aquilo ali, mano. Mas é porque naquele tempo ali, mano, foi o auge dos efeitos especiais, mano. Aí toda vez o cara, meu irmão, tem que ter um efeito aqui, mano. Não sei o que e tal. O cara, bota a porra do medalhão aí. Bota a porra do medalhão. E vê o que é que dá pra fazer com isso. Ah, mas vai lá, Théo. Qual é o seu próximo filme aí de filmes porcaria? Mario Bros. Puta que pariu! Puta merda. É, o Mario Bros. É outro que eu também acho que não é assim também não, viu? Não, vai te lascar, Neto. Mano, deleta o Neto desse quadro aqui, mano. Deixa o Neto só no quadro de trás mesmo, o último lá. Não, mas peraí, mas tu tá pelo menos lembrado, mano, que nesse filme aí o Luigi é o Peste. Tá lembrado disso aí, mano? John Leguizamo, né? Cara. E tu se liga que nesse filme aí o cara que faz o Luigi é o mesmo cara que é o violador, mano. Já aí o cara tem uma porrada de pontos. É verdade. Mano. Tu lembra? Violador? Que violador? É, mano. O do Spawn, mano. O violador, o gordinho lá, palhaçozão e tal. O anãozinho? Sim. O Spawn tá o mesmo cara, mano. Eu acho que o único ponto bom ali do filme é o Bob Hoskins, que ele faz o Mario. Não, é isso que eu ia dizer, mano. O cara não pode negar que ele se parece. Agora, o cara que faz o Mario realmente parecia ali com o Mario mesmo. Mario, né? Só aquele bigode ali é do mal. Ele realmente se parece o Mario, mas o John Leguizamo, ele também parece um pouco com o Luigi. Só que tiraram o bigode do cara, né? Mas é um crime. Isso é um crime internacional, cara. É um dos únicos pontos fracos do filme. Pra tu ter uma ideia, cara, o filme, o Mario e o Luigi, eles são do mundo real, né? Sim, aí claro. De repente eles encontram uma passagem, um teleporte, um portal, que leva eles ali pro mundo onde os dinossauros se evoluíram. Sim. Aí, puta merda. É, mano. Meu Deus do céu. Mas esse filme tem uns caras engraçados, mano. Tu se lembra daqueles dinossauros que tinha a cabeça bem pequenininha, mano? Corpão assim. É deles mesmo que a gente tá falando. Tu vai bem dizer que tu não achava massa aqueles malucos ali. Não quero saber onde é que entra aqueles malucos ali no jogo, onde é? Sabemos dizer que é aqueles dragãozinhos, as tartarugas? Esses caras aí, mano, esses caras aí da cabecinha, são aqueles culpazinhos. Carazinho triângulozinho? Ah, os copozinho, né? Não tem nada a ver. Mas os caras usam sobretudozão, mano, e tal. E que massa, mano. Dentro daquele sobretudo é um corpo triangular, né? Pois é. Não, cara, mas aqueles monstros ali, pelo amor de Deus. Uma das poucas queixas que eu tenho desse filme é porque o Copa realmente não se parece muito, não. E é humano, né? Não. Isso é a maior absurdo que eu acho, porque, como tu disse, é a história dos dinossauros que evoluíram. Aí o Copa, que era pra ser o dinossaurozão do mal, é humano, mano. É o Dennis Hopper, ele. Mas eu me lembro quando eu assisti esse filme, eu era pivete e tal, dei mal valor. Continuo achando o filmezão show de bola. eu assistiria nova pontaria, mano. Vai te lascar, mano. O cogumelo desse filme, cara, é um negócio escroto demais, cara. Escroto. Tá que pariu, velho. É um Deus. Catarro na parede. Que é não, porra é essa, filho? Tu quer bem dizer, Théo, se esse filme passasse amanhã na sessão da tarde? Eu assisti, só pra dar uma risada. Mas ele é uma bosta. Mas então o filme não é ruim, não, mano. É a Princesa Peach, né? Que trocaram o nome dela também. É a Princesa Daisy. E o Yoshi, que é um Velociraptor pequeno, né? Puta que eu pariu. É, o filme do Mario foi discriminado aí, mas vale a pena você assistir também. Olha, na minha concepção, quebra um galho. Não, pelo amor de Deus, cara. Não, se você quiser ver uma merda grande na televisão, pode ir assistir lá. E o Mario usa metralhadoras no filme. Olha aí. Era uma bazuca, mano. Era não que ele usava. Puta que pariu. É, alguma coisa assim. Bom dia, Xagalu. Passei a vida dentro de canos, vamos. Agora um filme aqui que é a maior merda de todos os filmes de jogos é o Street Fighter, a batalha final. Esse aí é unânime, viu, mano? Meu Deus do céu, cara. O Street Fighter, título do filme já disse tudo, porque é o Street Fighter, a batalha final, que é pra não ter erro de ter continuação do filme. Eu não sei, mas eu me pergunto até hoje como é que o Jean-Claude Van Damme se deu luxo de fazer uma merda dessa. Ora, mano, tu sabe quanto foi que ele levou nessa parada aí, mano? Mas dinheiro é uma coisa, né, que não se explica, né? Então eu não vou comentar, porque, enfim, pelo dinheiro eu tinha feito também, mas... Agora o que eu achei mais triste desse filme aí, mano, foi o Ryu que botaram, mano. Meu irmão, mano. Se eu tivesse jogado Street Fighter alguma vez na minha vida e fosse produtor de cinema, eu não contratava esse cara, mano, só pelo crime que ele fez, mano. Agora tu lembra ali do Hadouken que o Ryu dá, cara, naquele filme. Aquilo é um crime, bicho. Se a gente aqui do Cash tivesse feito um filme do Street Fighter, teria saído melhor. Teria. Isso eu não tenho nem dúvida. Agora, coincidentemente, mano, esse filme aí eu acho que quem dá um show de interpretação é o Zangief, viu, desse filme. Ah, mesmo. É. O Zangief é o melhor personagem do filme. É, mas ele faz um idiotazão com classe ali. Tem a velha, aquele cumprimento, né, que ele vai fazer o polegar e ele faz de lado. Esse aí é clássico. Agora esse filme, mas tem umas loucuras que era tipo. A Chun-Li era uma repórter, né? Eu acho, nesse filme. É o. Sendo que a equipe de filmagem, mano, da emissora de TV dessa mulher, era a Chun-Li que era repórter. E o Balrog. Era o Balrog, mano. E o Honda, né? Era o câmera. Era o câmera, mano. Sendo que o Honda não era nem japonês, mano. O bicho era havaiano, mano. Meu Deus! Não, acho que eu retiro o que disse. O Barbosa não é o Mario, não, é o Street Fighter mesmo. Agora que eu lembrei. Agora tu lembra do DJ? Colocaram esse Sim. como um funcionário da Microsoft. Meu irmão, porque esse filme, quanto mais você se aprofunda, mais você vê que. Puta que pariu. E tu sabe o que é o pior, mas é como eu disse, ó. Todos esses filmes que vocês citaram antes, o Mario Bros. O Double Dragon, eu assisti quando devia ter uns 8 anos. Eu achei bom, mano, o filme. Gostei. Double Dragon, Mario Bros. Agora o Street Fighter, mano, mesmo você sendo criança, você via que cagaram o pau no filme. Não, mano. E... Você assistiu, porra, pai, aluga essa porra, não sei o que, mano. A porra do filme, o principal é o Guile. E não é o Ryu. Mano, se o principal fosse o Guile, é o Van Damme. Capitão Gaio, mano. E ele tivesse assim, deixado o cabelo bem grandão, mano, que fosse, vamos dizer, tipo, o cabelo dele fosse um palmo, eu ficava até calado, mano, mas deixaram o cabelo do cara curto, mano. Puta merda, viu, bicho? Esse filme é... A roupa dele era um camuflado azul, mano. Onde é que existe uma floresta azul pro cara bolar um camuflado desse? Onde é que tá uma floresta azul? Essa foi cruel. Continuando no elenco, cara, o Sagat do filme. Pra tu ter ideia, mas o Theo é mais forte do que o Sagat desse filme. Sagat, é. Cara... É, carazão magão, bicho, só usando um tapa-olho é careca, bicho, Sagat. Fora que o Bison, né, era o Raul Julia, o cara que fez lá o... Acho que é o Maurice, né, do Família Adams. É, o Raul Julia também foi o que só fez pelo dinheiro, mano, porque, meu irmão... Foi. Cara, sai da Família Adams, passa aí um negócio daquele ali. Cara, o Raul Julia é um atorzão, cara, e ele fez esse filme. Foi o último filme que ele fez, da... Depois que ele fez esse filme, ele morreu. É uma maldição, mano. Ele morreu depois desse filme. O único cara que eu acho do elenco, mano, que escapou foi o Van Damme, e depois disso a carreira dele nunca mais fez a mesma. Tem uma ideia, mano, a Cammy, ela é a Kylie Minogue. Depois que ela fez esse filme, ela virou cantora. Só pra tentar alavancar a carreira dela. E o Blanca no filme? Não, mas o Blanca foi uma putaria. O Blanca ali parecia com a Rita Lee. Venenosa, Rita Lee, mano, pra crack, vai essa. Baixo, tem um negócio aqui, ó, baixo. O João não fala nada, mas quando fala é uma putaria muito grande, ó. Rita ali foi cruel. Puta merda. E o pior é que eu nunca tinha pensado nisso, mas bebi, mano. Cara, o Dalcin também, cara. Puta que pariu, bicho. Mal Dalcin é tipo um mendigo, não era não no filme? Não, o Dalcin. No filme. O Dalcin, ele tem as mãos amarradas justamente pro nego sacar, que não pode ficar a mão, nossa! Ai, meu Deus do céu, ó. Agora o que ficou. Agora o mais engraçado do Dalcin é que de hora pra outra ele tem cabelo, né? Aí no final do filme ele fica careca. Ficou bronzeado lá. Os caras com o cabelo do sovaco, mano, se deram nem o trabalho de rapar. Puta, velho. Esse comentário aí foi cruel, ó. É, mano, porque eles botaram os pontos sem manga, mano. Porque ir pro Rio, mano, que no filme ficou triste, mano. Federal. É, mano, pode rir não, mano, tá doendo aqui, mano. Esse comentário foi cruel demais, ó. É, tu pode pegar qualquer foto do Street Fighter na hora que eles estão dando o Dragon Punch lá, isso aí acabou com a série, mano. Parece uma bruxa, um anjo. Bebe essa, todo mundo. Não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. I just call to say I love you. I just call to say I love you. I just call to say I love you. And then my love, my love, my love. Hasta la vista, baby.